A sua rádio onde você estiver. Olá, muito bom dia. Você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5, transamericafoz.com.br, aplicativo Transamérica Foz, também nos serviços de streaming. Muito obrigado pela companhia nesta manhã de sábado, 3 de junho de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski e apresento o programa Fronte até meio-dia, com a proposta de dar pelo menos uma chutada de balde, né? Porque se a gente ficar só levando durante a semana sem poder pelo menos rir um pouco da própria desgraça, né? Aí já não tem quem aguente mesmo. Interaja conosco, estamos online no WhatsApp 45988282828, também no Facebook Transamérica Foz e no Twitter arroba Transamérica Foz. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E sabe quando uma pessoa pega má fama, né? Uma fama de picareta, por exemplo, e o rótulo cola tanto que, por mais que a pessoa esteja agindo como o melhor samaritano da face da Terra, a imagem ruim simplesmente não desgruda? Pois é, mais ou menos isso é o que aconteceu com a região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, né? Em especial a partir da década de 90. Repare que nós que vivemos aqui também, quem nos visita, né, geralmente tem plena consciência de que a nossa região é única no planeta, concentra quase 1 milhão de habitantes, mais de 70 etnias vivendo em paz e cercadas aí por belezas da natureza, como as Cataratas do Iguaçu, também belezas do engenho humano, como a usina de Itaipu. Só que o que acontece é que, para muita gente no mundo, a região fronteiriça, tríplice fronteira, como dizem, né, é sinônimo de lugar onde quem manda é o crime organizado e até mesmo terroristas se escondem para operar seus negócios escusos. E essa é a visão, obviamente, uma visão exagerada e estereotipada, mas é a que parece imperar, por exemplo, nos meios de comunicação e também no cinema dos Estados Unidos. Cinema dos Estados Unidos, que é o principal influenciador cultural do mundo, né, nos dias de hoje. Felizmente, grande parte das tentativas de se fazer filmes com terroristas e criminosos na fronteira deram com os burros na água, né? Mas nesta semana o jornalista Emerson Augusto me mandou aqui a matéria de um portal nacional de cinema, né, contando sobre um filme aparentemente inocente, um filme de super-heróis com personagens derivados da franquia Homem-Aranha e provisoriamente intitulado Silver and Black. Bom, o que é que isso tem a ver com o que eu estava falando até agora? E não é que a sinopse do filme indica que uma das ladras, exatamente, uma das ladras da trama estará escondida justamente aqui, na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina? Pois é, né? Entre tantos lugares do planeta e até fora dele, que super-heróis e super-ladrões podem se esconder, como as montanhas do Himalaia, sei lá, uma fossa abissal no Pacífico, algum asteroide inacessível nos confins do Sistema Solar. Enfim, os roteiristas escolheram justamente aqui a nossa fronteira. E aí eu deixo a reflexão, né, a pergunta no ar, para que possamos ruminar este assunto e pensar em providências. Tentar proibir alusões desse tipo é o mesmo que enxugar gelo, né? Então, vamos pensar, o que é que podemos fazer para vender aqui mesmo no Brasil e também lá fora, né, uma imagem positiva, uma imagem boa de tudo aquilo que a nossa região fronteiriça tem efetivamente de bom, e olha que não é pouco, né? Mais ou menos aí como já foi feito, né, com a campanha implantada anos atrás pela Gestão Integrada do Turismo, a campanha Foz do Iguaçu Destino de Luxo, que começou a trabalhar a questão do turismo de luxo, que é possível sim aqui na região de fronteira, né, com ótimas opções de hotéis, restaurantes, atrativos, compras para literalmente todos os bolsos. Enfim, a gente está colhendo resultados justamente dessa campanha, mas a pergunta que eu deixo é justamente essa, né? O que é que podemos fazer para ajudar a reverter imagens e estereótipos negativos aqui da fronteira? Como podemos fazer para colaborar nesse processo de mudança de imagem? Fronte Transamérica até meio-dia. Indignada. nossas janelas, em nossas casas. Indignação, indigna, indigna, indignação. Indignação, indigna, indigna, indignação. Música aqui no front, eu sou obrigado a dizer a você, infelizmente, né, que o programa de hoje estará bem pobrezinho, tá com baixo orçamento, orçamento mirradinho, coitadinho, sabe, gravemente afetado aí pela crise que o povo lá de Brasília diz que é que nem chifre, né, é coisa da nossa cabeça. Bom, por conta da crise e dos graves cortes orçamentários... Olha só, hoje nós não teremos, por exemplo, módulo ao vivo com cobertura direto da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né, da apresentação do parecer do relator sobre o caso dos 5 vereadores que podem ser cassados. Isso está rolando agora lá na Câmara. Não poderemos ir até lá porque o módulo móvel foi cortado, mas, peraí, isso de módulo móvel, na verdade, a gente nunca teve, né? Enfim, não teremos também correspondentes internacionais participando do programa, nem que seja internacional do tipo ali do outro lado da ponte, né, em Ciudad del Este ou Puerto Iguaçu. Mas isso a gente nunca teve também, né? Não teremos ainda a participação de artistas famosos, entrevistas com pessoas descoladas, não, nada disso. Mas isso a gente também nunca teve mesmo. O que me leva a concluir, inclusive, que o Front foi sempre um programa em crise, né? Será mesmo? Porque tadinho dele, tão ajeitadinho, né? Front Transamérica até meio-dia. Eu tô com dor no não sei, doutor, no que vai dar. Ó, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Desci pro asfalto, subi na vida e depois vi que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Desci pro asfalto, subi na vida e depois vi que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Aqui estou, sua licença para prochegar. Cê me desculpe, mas eu vou falar. Sou nordestino honesto, trabalhador, com muito bocas para sustentar. E a nega disse, tem mais um pra chegar. Subindo no onde sou morado, mão na cabeça, encosta pra lá. Félix Pacheco não adiantou, não tenho culpa se pular. Rolou de madrugada, rolou bam, bam, bam. De madrugada rolou bam, bam, bam, bam. De madrugada rolou bam, bam, bam. De madrugada rolou bam, bam, bam, bam. Eu vou voltar pro meu sertão, pois aqui não fico não. Quero mais de água pra viver. Descobri um caminho de ilusão, conterrâneo o coração. Essa terra não quer mais sofrer. Meu sertão, pois aqui não fico não. Quero mais que água pra viver. Descobri um caminho de ilusão, conterrâneo coração. Nessa terra não quer mais sofrer. Ó, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Ó, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Baba. Lá vem promessa do Planalto Central. Baba. Tanta conversa e a gente sem comer. Baba. Porra, de novos palos, sei que o manguezal. Baba. Papo fia de economias pra te envolver. Baba. Baba. Baba. Baba. Programação musical aqui no Front, e o Pablo me mandou dois links aqui que mostram, né, como o Brasil pode ser bipolar, digamos assim, né? O primeiro é uma matéria de jornal de quinta-feira mostrando que após 8 trimestres seguidos de retração, a economia brasileira apresentou no primeiro trimestre deste ano crescimento de 1% no Produto Interno Bruto. Resultado aí comemorado pelo presidente Michel Temer, que chegou a afirmar, né, que o país saiu da crise e rompeu o quadro de recessão. Embora seja meio cedo para dizer isso, e o pessoal da equipe econômica do Temer sabe muito bem disso, né? Enfim. O segundo link é uma matéria de quarta-feira que aponta que o desemprego no Brasil cresceu 1 ponto percentual nos meses de fevereiro, maio e abril, na comparação com novembro, dezembro e janeiro. E eu não estou falando de 1%, não. Estou falando de 1 ponto percentual, de 12,8 para 13,8, o que significa mais de 1 milhão de novos desempregados entre a população economicamente ativa no Brasil. Bom, economia crescendo, desemprego crescendo também. Pois é, para você ver como o Brasil, incluindo na economia, né, é bem mais complexo do que a visão simplista daqueles que dizem ter soluções praticamente mágicas para tudo, mas que realmente nunca resolvem nada, né? Já reparou? Se fosse tão fácil assim para solucionar, que nem quem tem essas soluções mágicas de ser, né, de ser tão fácil, por que é que não bota a mão na massa e faz? Né? Vai ver que, enfim, tem algo errado nessa história, né? Vamos em frente antes que até esse comentário aqui vire crise. Vai saber, né? Programa Front, até meio-dia. Leite e sal aqui acabou, acabou, acabou. Leite e sal aqui acabou, acabou, acabou. Só não pode ficar tudo. com tudo. Essa vida de salário, salário, oh, oh, oh. Só não pode ficar mudo com tudo. Essa vida de salário, salário, oh, oh, oh, oh. Vai cair, vai cair. O teto tá pra cair. Vai cair, vai cair. Só não pode ficar mudo com tudo. Essa vida de salário, salário, oh, oh, oh. Só não pode ficar mudo com tudo. Essa vida de salário, salário, oh, oh, oh, oh. Só não pode ficar mudo com tudo. Salário, salário, oh, oh, oh. Só não pode ficar mudo com tudo. Essa vida de salário, salário, oh, oh, oh, oh. E tudo aquilo que se passa na cabeça de um ser humano pode ser realidade, pode ser engano. Enquanto alguém tá procurando a lente para chamar a atenção, o destino sigo a máscara do compromisso, obrigação. Eu faço o meu papel, paz e amor, respeito a situação. Do ex dos bichos, daqueles que vivem em cima, até embaixo do céu, querendo um pouco de tranquilidade. Cabeça à loucura, à procura pela tão sonhada liberdade. Sonhada liberdade, é sonhada liberdade. A sonhada liberdade. Música aqui no front, olha, eu vou falar pra você, viu, com essa crise aí, eu tô preocupado, porque não tá fácil de fazer esse programa não, hein? Quadro Front Investiga, por exemplo, né, hoje não tem. A crise cortou verba de investigação, cortou diárias na rua, sem chance de mandar a equipe a campo pra tentar investigar alguma coisa. A participação do Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. O cara é estrela, não tem jeito não, quer cobrar cachê, enfim, sem chance de tê-lo aqui. Algum quadro bacana, cheio de efeitos sonoros especiais, também não rola, não rola também não. Colocar algum ouvinte no ar para interagir conosco. Quem que vai querer gastar telefone ligando para a rádio em tempo de crise, né? Sem condições. Agora, só falta a tal da crise acabar até com a trilha de fundo. Olha, ó, pronto, foi só falar, né? Era só o que faltava. Vamos ver se pelo menos a música agora entra. Entrou? Menos mal. Front Transamérica até meio-dia. Caramba! Sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Enquanto isso eu fico em stand-by com aquele pé atrás. Sem nenhum tutorial de como eu chego no sucesso. E tudo vira as costas. Eu não me abandonei, nem vou abandonar meus sonhos. Pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião. Eu sou jovem. Eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Yeah! Com o mundo abrindo as costas, eu não me abandonei. Eu nunca vou abandonar meus sonhos, pois eu sou jovem. Rogério perto dos meus sonhos, pois eu sou jovem com um corpinho de ancião. Eu sou jovem, mentalidade de vovô. Eu sou jovem e não importa o que disser, eu sempre vou ser jovem. Você está ouvindo Front na Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha sonora que, segundo o ouvinte Cacá Souza, só não é mais enganosa que o grupo Molejo cantando em portunhol. Porque ali a coisa é outro nível, né? Chega a ser covardia a gente tentar bater de frente, sem chance. E a julgar pelo que a gente pôde acompanhar no noticiário ao longo da semana, Foz do Iguaçu é mesmo uma espécie de país das maravilhas, sem nada de importante para resolver, porque um cidadão decidiu simplesmente denunciar a vereadora Nancy Rafaim por quebra de decoro parlamentar, porque as roupas usadas pela vereadora não estariam dentro do padrão determinado pelo regimento interno da casa. Bom, a denúncia foi arquivada, claro, mas a Nancy ficou fula da vida, né? Dizendo que jamais usou roupas de Ticholina, uma atriz que ficou bastante famosa nos anos 80 e 90, né? Por conta de uns filmes, digamos, picantes que ela costumava estrelar. Mas é sério, né? Por que é que não aparece um sujeito desses pra denunciar aquilo que realmente importa? Por exemplo, denúncias de corrupção. Vai ver que está tudo lindo e maravilhoso com a gestão pública na cidade, porque denunciar cor e corte de roupa, olha, a gente morre e não vê tudo mesmo. Impressionante. E as ligações telefônicas do Aécio grampeadas pela Polícia Federal, hein? Sério mesmo, se algum dia tocar meu telefone e aparecer no visor o contato Aécio Neves, eu não atendo, mas nem que me paguem muito, tipo 2 milhões, tá? Nessa semana teve de tudo, mas o que mais teve foi divulgação, né, de conversas do senador mineiro dando prensa nos aliados. Primeiro aí foi o senador Zezé Perrella, né, que o Aécio ligou para tirar satisfação por não ter gostado de uma entrevista dada por ele a uma rádio de Belo Horizonte. Depois, nos grampos ali que acabaram indo parar na imprensa, né, a bronca foi no governador do Paraná, Beto Richa, que tomou aí uma juntada, né, por conta de um vídeo do Valdir Rossoni, secretário do Richa, criticando o Aécio. Chega a ser surreal, né? Me lembra até uns certos filmes aí, Poderoso Chefão, sabe? E vou confessar a vocês que se tem uma coisa que eu gosto é de adivinhação. Verdade, verdade mesmo. Vamos fazer até aqui um joguinho que eu vi no Facebook, um joguinho de adivinha quem é. Eu vou ler aqui algumas características e aí você aí no seu pensamento já identifica quem é e me responde. Vamos lá, preparado? Vamos lá. O cara é um narcotraficante com mania de grandeza que tentou ser presidente e se irritou porque não conseguiu. Derrubou um avião, construiu um aeroporto ilegal numa fazenda, escapou por muito pouco da prisão, comprou apoio de todo mundo, até do judiciário, enfiou a família toda nos negócios, adquiriu o hábito de matar as pessoas antes que elas abram o bico. Vamos lá, quem é ele? Responda aí. Quem que é? Quem que é? Pai Tonhão? O Aé? Não. Vamos lá, mais uma tentativa. Também não. Caramba, é tão difícil assim? Não são esses aí, não. É o Pablo Escobar, pô. Pablo Escobar, o colombiano. O que vocês estavam pensando que era? Algum senador da República aqui do Brasil? Não, né? Só se for da República do Engana, que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo do Front deste sábado, 3 de junho de 2017. Um breve cessar-fogo, mas ó, só de 2 minutinhos, porque a crise tá aí, acaba ficando complicado fazer intervalo maior do que isso, né? Não saia daí porque tem muita coisa pra rolar no programa. Na volta tem o quadro Maravilhas Daqui, tem também as notícias bizarras da semana, bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. E ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana. Enfim, não entre em pânico, não entre em crise. Front Transamérica até meio-dia. Música.